porque não posso eu viver como os demais, Senhor. Pois vejo as multidões indiferentes ao redor, porque eu sinto este peso sempre sem cessar. Ó Senhor, vem suavemente me falar. Meu filho, te escolhi. Sim, eu te escolhi pra fazer a minha obra. Preciso sim de ti. Ao mestre servirei até chegar ao fim, pois ouço Deus dizendo: te escolhi pra mim. Porque não posso eu viver, eu mundo esquecer, seu choro e angústia toda hora vem me entristecer. Porque eu sinto este peso no meu coração. Ó Senhor, responde-me em terno tom. Meu filho, te escolhi. Sim, eu te escolhi pra fazer a minha obra. Preciso sim de ti. Ao mestre servirei até chegar ao fim, pois ouço Deus dizendo: escolhi pra mim. E quando um dia no céu uma coroa eu receber, perguntarei: que fiz pra tanta honra merecer? Com seu olhar tão terno e em tom de grande amor, me responderá meu Salvador. Meu filho, te escolhi. Sim, eu te escolhi. Fizeste a minha obra e foste fiel a mim. Meu servo, vem entrar, porque